se eles fossem bom, eu não largava. Eu ficaria ou então vendia. Se eles fossem bom, seria mais cara do que cerveja Alp e gasolina. Mesa de bar, é amor demais. Nessa mesa eu já tomei meia cerveja, mas só que o dono do bar já ameaçou que vai fechar. Sofrendo por um meio amor, de copo cheio aonde eu vou. Estou sofrendo outra vez, de novo a culpa é da minha ex. Bem feito seguir esse ditado lógico, que pegar chifre é feito consórcio. Até porque se eles fossem bom, Deus não mandava amar o próximo. Se eles fossem bom, eu não largava. Eu ficaria ou não vendia. Se eles fossem bom, seria mais cara do que cerveja, álcool e gasolina. Se eles fossem bom, eu não largava. Eu ficaria ou então vendia. Se eles fossem bom, seria mais cara do que cerveja, álcool e gasolina. Sentado nessa mesa, eu já tomei meia cerveja, mas só que o dono do bar já ameaçou que vai fechar. Sofrendo por um meio amor, de copo cheio aonde eu vou. Estou sofrendo outra vez, de novo a culpa é da minha ex. Bem feito seguir esse ditado lógico, que pegar chifre é feito consórcio. Até porque se eles fossem bom, Deus não mandava amar o próximo. Se eles fossem bom, eu não largava. Eu ficaria ou não vendia. Se eles fossem bom, seria mais cara do que cerveja, álcool e gasolina. Se eles fossem bom, eu